Bom dia, Hélio. Bom, sobre a respeito do campeonato, a nossa expectativa é muito boa, que já que nesse a gente conseguiu fechar com 24 equipes, entendeu? Quer dizer que é um campeonato longo e um campeonato bom de se jogar. Ver equipes renomadas, entendeu? Equipes muito fortes, equipe como a Tia Eva, o Casarão, entendeu? O Marabá. Quer dizer, nosso campeonato está sendo bem visado e tá ficando bom, tá ficando forte, entendeu? A premiação, o valor da inscrição é R$ 450, nós vamos pagar 3.500 pro primeiro, 2 pro segundo, 1.000 pro terceiro e 250 pro artilheiro e 250 pro goleiro. E a gente espera que a gente tenha bom público, bom futebol, futebol bem jogado, sem briga, sem nenhuma desavença, porque o mais importante é a gente fazer o campeonato organizado e os times vierem para jogar bola. Isso que a gente espera do campeonato, que seja bem disputado e que veja o melhor. Muito